fiel a mim. Oh, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Oh, aleluia. A tua igreja declara, e cada família declara a tua fidelidade. Tu és fiel, Senhor, Senhor. Obrigada, Pai.